faz-me um vaso de honra. Resplandeça tua luz sobre mim, Mestre. Com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti.